pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, é lógico, tu vai sentar na vara. Na base vai ser só tapar a cara. Já que tu é da vida, se agarra na mim, desce para mim. Arrasta, chega pro pescoço. Tu vai sentar na vara. Na base vai ser só tapar a cara. Já que tu é da vida, se agarra na mim, desce para mim. Arrasta, chega pro pescoço. Tu vai sentar na vara. Na base vai ser só tapar a cara. Já que tu é da vida, se agarra na mim, desce para mim. Arrasta, chega pro pescoço. De glagajar aqui no PPG. Mas tu vai tá, o couro vai comer. É lógico, tu vai sentar na vara. Na base vai ser só tapar a cara.